992 é autorizado pelo centro final 350, sendo agora o mesmo na frequência 125 decimal 45. 25, bom dia, com 992 autorizado pelo centro 50. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. 3816, boa noite, adicione identificação. Proa de Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1005, reporte no localizador. Alô, Salvador, bom dia, vou pro 1973, tem que ter informação dela. Autorização Guarulhos, 3, 2, 0. Bom dia, vou 1973, Delta confere, Guarulhos, nível de voo 360 autorizado, copia, aguardo 36. Copia 36. Autorizado Guarulhos 360, rota conforme o plano de voo, pistão 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva. 50, corrijo, 5421, transponder, controle no 20.8. 5360, Guarulhos com quadro rota aprovado, se fala da 10, curva direita. Perfil da El Leda Motiva, acena 5421 e o controle é o 208. Portão é o 4, gol no 173. Solo Salvador, eu sou a Mike e a gente está passando na posição 3, remota do patrono. Prossiga. Papá pedindo autorização para a 12 do patrono para a posição 2 do patrono também, tá bom? Ok, inicialmente está autorizado o pushback, início do reboque. Até a posição meia dúzia, reporte para seguir até a 2. Ok, gente, até a meia dúzia. Muito obrigado. Salvador, é o Sábado Mike, né, de Papá. Estamos aguardando novas orientações da DEC 63. Autorizado de seguir até o portão 2, aí quem é que Papá? Ok, seguindo até o 2, obrigado. Salvador, vou com o número 73, posicionamento no pátio. Voo no 173. Ok, coordene com a equipe de solo, uma Airbus da TAM está sendo rebocada, vai cruzar a retaguarda após autorizar. Tá bem, de modo bem rebote, está livre em posicionamento, o 173. Receptor localizador 3206. Receptor 3206, autorizado final do procedimento RS, chame a torre 198. 295, contra lá. Salvador, boa noite, está 3806, sinal da 1 a 0. Então 3806, boa noite. Ajuste no 0 no 5, reposto 3 checado. Passaremos. Vai travar 386. Fogo autorizado na 0. Vento 170 graus, 629, estão 3896. Repouso no 0386. Tan 38 no meio, solo aos 20. Aos 24, libera a direita. 21 no solo. 21 solo. Salvador, boa noite. Tan 38 no meio. Tan 38 no meio, ataque via Alfa Juliette, posição 1 a 3 no 41. Alfa Juliette, posição 1 a 3 no 38 no meio. Salvador, é o TAM mais 500 Papá, informa o tempo do reporte da posição 2, pare com o sentido, obrigado, boa noite. Tenente, bom dia. Salvador, voo 1173 para o táxi. 151 a bordo, autonomia de 356, doutor Gabriel. Vocês três, táxi direito via Índia, quando espera 1895, 1015 no voo. 1015, desse táxi, quando espera 1895, bom dia, 1175. Jorge Salvador, bom dia, 1173, pode estar da 10, pronto. Salve, Daniel, decolapso, tona 0, vento 170 graus, 619, voo 1173. Bem, Daniel, decola, pista 10, 173. Siga 38 no meio. Posição vai ser 1-2? Afirmo. Sim, 973, decolado aos 29208, bom voo. 208, boa noite. Errou! Vou no 173. 73, bom dia, contato radar. Vou para o nível 360, após 2000, vai Leda. Após 2000, Leda, contato 360, vou no 173. Mantenha a Leda. O número 73, sendo centro Recife, na frequência 95.1. 251, bom dia, senhorita. Paulo Salvador, Papá tá comigo? Silvio, quem chama? Papa Tango Lima. Meu Silvio, Papa Tango Lima. Posso... Ok, já foi coordenado com a imprensa? Já foi coordenado. Já pode atender. Parte 3? Isso, parte 3. Ok, já pode atender. Já passarei. dia, da 3601. Tá 3601, prossigo. É, por gentileza, senhor, pode adiantar qual que é a saída pra Congonhas, em São Paulo? Da Leda Motiva. Ah, obrigado.